de paz, alegria e esperança para todos os homens. Jesus veio ao mundo para salvar todo aquele que se havia perdido. Trouxe palavras de paz, alegria e esperança para todos os homens. O povo não compreendeu que aquele que é estava entre nós. Entenderam, bateram no rosto, castigaram com açoites, coroas de espinhos. Com sede lhe deram fel, como se ele fosse da morte um réu. Muitos dias da tarde estava consumado, rasgou-se o véu. Alegria e esperança para todos os homens. Jesus veio ao mundo para salvar todo aquele que se havia perdido. Trouxe palavras de paz, alegria e esperança para todos os homens. O povo não compreendeu que aquele que é mas às 3 horas da tarde estava consumado, rasgou-se o véu. Estaria com...